Não chores por uma desilusão amorosa, porque se você se iludiu, não foi um amor verdadeiro. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo e me iludindo, e eu fico nu, barcaído. Cê fica respeito o brega, sou sua rainha do brega, bebê. Vem sofrer comigo.